Tem um fome de cash, no jogo investe. Sou cabra da peste, cria do Nordeste, mas com pique do Sudeste. Da esquina sou sócio, vendo meu produto. O trampo é clássico e o material é bruto. Cuspo as palavras parecendo um dicionário. Se ganhasse por rima, eu seria um milionário. As ruas me conhecem, são vários segredos. Pois sou assunto até cantando debaixo do chuveiro. Oh! São vários planos bem bolado. Inverter essa cena e vive igual a deputado. Então money money pra moar e pros meus niggas. Sou assim com 18, imagina lá com 30. Zidane rapaz, o aluno mais bolado. Isso não é papo de escola, é papo de aprendizado. Então segura, porque senão a gente corre. Para um dos melhores, por favor mais uma dose. Sou tipo o Braille, leitura de cego. A sua falta de humildade é que levanta o meu ego. Tenho muito talento, isso sim é progresso. Sigo procurando o segredo do meu sucesso. O trampo é de hoje, mas o foco é de antes. Cada track tratada como se fosse um diamante. Mas sigo firme e forte, realizando sonhos de V-Hack. Niggas, cria de monstros. Para a mente do mais louco, pois o papo é grana, é alta, nada de pensar em troco. Meu lucro aqui é grande, eu fiz um bom investimento. Capital de giro no rap é conhecimento. Muito desenvolvimento pra lidar com coisa grande. Pois inveja é feia, não é coisa de mentes pensantes. Vixe, e sei que vários quer a minha queda. Mas tô ligeiro, pois a coisa agora é séria. E vou onde ninguém acreditou. Isso, o que um monte não pensou. E daí, eu não faço por você. Então fuck you bitch e me deixa entardecer. Esquecer do mundo pra não lembrar de nada. Mas eu faço a escolha certa sabendo que ela é errada. Eu não peço opinião, mas sou sábio pra ouvir. Agradeço os conselhos que me trouxe até aqui. E já são mais de 3 anos, tio, nessa missão. Música é murro e faca, eu tô socando facão. E já são várias beats, o que eu visto é moda. A bebida mais cara, vendedora da loja. Isso não é ostentação, é só minha vida. Acho que fiz por merecer, então volta pra fila. Decidi viver pelo que me faz feliz. Por isso eu quero que dinheiro jorre igual chafariz, nega. Niga do lado.